identical to the others. Everything I say and do is in the same tone as my tattoo brother's voice. There is no choice between us, and you'd rejoice in your uniqueness. Being a clown, I have no flaws to identify. Even this dog from the force from my pen had just been written by another. 20,000 telepathic men, he says, hold for the wings of any bird other than a battery hen. Is that the spirit of the age? Viriato 25, noite dentro na radar. Aqui estamos a iniciar a segunda das 3 horas da emissão de hoje, quinta para sexta-feira. Esta é a hora onde cabem a maior parte das rubricas específicas. Ontem nem sequer couberam as 3, apenas 2. A primeira delas é às 22h20, o tiro-linhas habitual com Ana Cristina Fão. Foram recordações, ou foi recordação, para os Hawkwind, Spirit of the Age. It's coming on from the Cora. It's the same bass we give to the electric bass, the melody to the guitar, and improvisation is in between Cora, balafon, and the goni. You like to hear something like that? All right. Yeah. Okay. Let's. A lama do costume, Glastonbury, memórias, neste caso com Domani Diabaté. The bass. is the one who played the bass. So here's the bass. It's the one who played the melody. Até em registro memorável no Festival Amacento de Glastonbury, inaugurais da segunda hora de Viriato 25, neste momento ou nesta altura, das 22 à 1 da manhã, em plena radar. tira-linhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Numa mistura de árabe e de francês primário, o jovem Abir, que encontrei no jardim da família no oásis de Zafran, explica-me como extrai a seiva das palmeiras para ir vender no mercado semanal de Douce. Abir é o mais novo dos 5 filhos de Mazurk Ben Saad, do clã dos Arish Auled Mazurk, e é ele que trata das palmeiras da família. É ele que todos os dias sobe a pulso ao topo das árvores com a faca a tiracol e um cordel atado ao pé para recolher a seiva num pequeno balde e manter a ferida aberta. Agora, equilibrando-se em pé sobre as folhas, a 7 metros de altura, ri-se enquanto me mostra lá do alto o saco de ráfia para onde escorre a seiva da palmeira estrangulada. Conta-me como é preciso estrangular a palmeira para que ela produza o líquido cobiçado. Quando a árvore atinge o tamanho conveniente, há que cortar o topo, deixando apenas algumas folhas em redor, e colocar-lhe uma bica na ferida assim aberta para que ela comece a produzir. Depois, há que ir cortando regularmente para que ela não feche. É que não se pode estrangular uma árvore mais do que uma ou duas vezes, sob pena de ela morrer. Abir não é um kamse, um rendeiro que recebe um quinto da produção. Ele sobe às árvores para recolher a seiva e para as polinizar na primavera, colocando as flores macho no topo das palmeiras fêmeas, porque elas são património da família e os irmãos têm de cuidar das novas hortas de enxada em punho numa outra parte do oásis, recentemente ganho ao deserto. Zafran é um oásis bem tratado. Por baixo das palmeiras, as hortas familiares continuam a ser irrigadas e, graças aos furos artesianos, novos jardins estão a ser cultivados porque a procura de legumes e frutas para os mercados urbanos não para de aumentar. Os empreendimentos turísticos da costa e as empresas petrolíferas líbias, do outro lado da fronteira, têm provado ser clientes certos. Mas a prosperidade dos oásis tunisinos depende de um frágil equilíbrio nascido do confronto entre as forças do deserto inclemente e a obstinação dos seus habitantes humanos. A qualquer momento, um oásis pode morrer. Se as águas subterrâneas se esgotam, se deixam de ser reconstruídas as barreiras que adiam o avanço das dunas, se os canais de irrigação deixam de ser cuidados, se o turismo chega ao deserto, se os jovens fogem para as cidades costeiras, se... Conheci Ali, o irmão mais velho de Abir, numa viagem de táxi coletivo proveniente do oásis de Tozer. Foi ele que me convidou a ficar na casa da família durante os dias em que fiquei em Zafran, questão de conviver com um irmão artista. Ali Mazurk tinha espreitado sobre o meu ombro para ver o que eu desenhava no meu caderno enquanto esperávamos que o táxi se enchesse para iniciar a viagem. Depois, durante a travessia escaldante, foi ele que me tirou o caderno das mãos para o mostrar aos outros passageiros. Mais tarde, quando parámos em Kibili para beber alguma coisa antes de percorrer o deserto salgado, disse-me que também ele desenhava e pintava. Pintava a sua triste história de amor por Rim, uma bela jovem beduína de Nefta. Quando chegámos a Zafran, ao fim da tarde, Ali quis mostrar-me os seus retratos de Rim. E assim fiquei hospedado na casa da sua família, comendo o seu cuscuz, aprendendo as receitas de fabrico dos colares perfumados, bebendo a água fresca dos seus sacos de pele de cabra e usando como latrina um canto do curral no fundo do pátio interior. Manuel João Ramos escreveu Traços de Viagens. Experiências remotas, locais e vulgares. Uma edição Bertrand, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Radar. Feriato 25, segunda das 3 horas da edição de hoje, quinta para sexta-feira, para trás ficou mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. É a nova série Traços de Viagens. E eis que surge John Martin. Rest in peace. Dealer. Can I be a lover, but I will not be your friend. We could talk like this for hours, but I got no time to spend. Even though you say you need me, I just end up getting bored. Cause no one needs a dealer, just looking dead for a score. Let me in. Oh, let me in. can you just keep trying to remember what you said? Come almost every day and tell me what you can. What you see is what you get. Catch it if you can. Thompson. Viriato 25 na radar, as atividades multiplicam-se. O lado A do Nuno Golpe ao longo desta semana dedica-se por inteiro aos Japan. O palco radar tem a grande Nina Simone no, na recuperação de um concerto com 40 anos no Philharmonic Hall em Nova York. Exatamente em 1969. Quanto ao álbum de família, lá vamos.

álbum de família, próxima passagem domingo, meio-dia, Ornato os Violeta, o monstro precisa de amigos, 1999, recuperação com Tiago Castro. Radar, Almada, Lisboa, Cascais, 97.8. Daqui a pouco há Colher de Blues, é outra das rubricas marcadas para esta segunda hora. Flashback, Heaven 17, Fastest, aliás, Fastest Groove Thing. Spreading all across the land. Don't just sit there on your ass and look that funky chain dance. Brother, sister, shoot your best. We don't need this fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. History will repeat itself. Crisis point, we're near the hour. Counter force will do no good. Pop your ass, I feel your power. Hitler proves that funky stuff. It's not for you and me, girl. No. Europe's in happy land. No. They've had their fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Democrats are out of power across that blue white ocean. Reagan's president-elect, fascist God in motion. Generals tell him what to do. Stop your guns, I'm dancing. Train your guns on me and you. Fascist gang advancing. Sisters, brothers, lend a hand. Increase our population. Grab that good thing by the throat and throw it in the ocean. The real tonight will move my soul. Let's cruise on the dance floor. Come out your eyes and dance your dance. Shake that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers. Viriás 25 de noite dentro na Radar, a edição 22, 1 da manhã. Podia ter acontecido no lado A de Nuno Galpim. Aconteceu por aqui na noite de Viriás 25. A recuperação Heaven 17, Fastest Groove Thing. A surpreendente vencedora do Mercury Prize deste ano.

De blues em Viriato 25, Big Joe Williams, Baby Please Don't Go, John Lee Hooker, imediatamente a seguir com Dimples. Depois também Sonny Boy Williams, para não estarmos sempre a interromper. Good morning, little schoolgirl. I love the way you walk. I love the way you walk. I'm crazy about your walk. I love the way you walk. You my baby, I got my eyes on you. I like the way you sweat. I like the way you sweat. I like the way you sweat. The way you switch, you my babe, I got my eyes on you. You got dimples in your jaw. You got dimples in your jaw. You got dimples in your jaw. You got dimples in your jaw. You my babe, I got my eyes on you. Got my eyes on you. Now you can tell your mother and your father that Sonny Boy's a little schoolboy. I woke up this morning, Lord, I couldn't make me known. Lord, I couldn't make me known. Why did I didn't have no blues, woman, but I was all messed up in time. Now you be my baby, come on and be my baby, I'll buy you a diamond, I'll buy you a diamond ring. Well, if you don't be my little woman, then I won't buy you a doggone thing. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna fly all over this land. I'm gonna fly all over this land. Oh. Don't find the one that I'm loving, and I ain't going to let my airplane down. É o final da Colher de Blues por esta noite e amanhã será por esta semana a dedicatória à compilação da Uncut Woke Up This Morning. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda à sexta, entre as 22 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, o uivo da resistência. Não estamos tão longe da meia-noite que dê para caber a tal pitada de country music, foi o que já sucedeu ontem. Vamos ter que rearrumar este horário. A segunda hora só suporta duas rubricas fixas, são o Tirolinhas e a Colher de Blues. A pitada de country music não se perde esta noite e aparece na nossa terceira hora, depois da meia-noite. California Girls Magnetic Fields, parte final da segunda hora de Viriato 25, a chegarmos à meia-noite, quase. Blue States. Radar. Meia-noite. Uma das reuniões mais aguardadas do ano está prestes a passar por Portugal. Skank Anansie. 3 de novembro, Coliseu de Lisboa. 4 de novembro, Coliseu do Porto. A banda liderada pela carismática Skin volta aos palcos com os maiores êxitos da carreira. Skank Anansie. 3 de novembro, Coliseu de Lisboa. 4 de novembro, Coliseu do Porto. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Radar, o futuro agora. Sérgio dá também um excelente regime de terça a sábado. Viriato 25 em plena radar, 97.8 MHz radiodifusão, www.radarlisboa.fm online. Vamos lá começar a hora, terminando como devia ser a anterior. B-52's Planet Claire. Depois, sim, na ponta da língua.

Radar. Cução da Lola, radar. Janela da Costa na área. Radar. Reggae, radar. É um jingle inesquecível que não nos contemos de voltar a revelar over and over again até nos voltarmos a encontrar com o Jornal da Costa e, a propósito ou não, de um disco novo dos Cução da Lola ou qualquer outra coisa. E quando pensávamos ter todos os ingredientes, eis que faltava uma pitada de country music. À parte as escolhas anteriores ao longo da semana, a pitada de country music vai-se adaptando. Neste caso, o Tony Joe White não cabe bem no nosso conceito de country music, mas a gente vai mandar a mão brevemente para a semana, ok? As he slowly made his rounds, a midnight dew was softly falling on the ground, on the ground. She was standing by the campfire. She looked at me with those sexy eyes. See a barefoot boy down an old dirt road. A little old shotgun house with a wood burning stove. It had a rusted tin roof. Seria ficar como um álbum histórico apenas pelo histórico que é o álbum, mas infelizmente ficou também marcado por ser uma das últimas produções de Elliott Smith 2004 para Domino, From a Basement on the Hill, a recuperação hoje aqui em Viriato 25, Noite da Radar, para o nosso boomerang Elliott Smith. Been outside, invited in, but I couldn't abide witnessing again. burning every bridge that I cross, to find some beautiful place to get lost. I had true love, I made it die, I pushed her away. She said, please stay, burning every bridge that I cross, to find some beautiful place to get lost, to find some beautiful place to get lost. Ooh, ooh. Me there, but I'll burn every bridge that I cross and find some beautiful place to get lost, and find some beautiful place to get lost. Ooh, ooh, ooh. fixa nesta rearrumação que fizemos esta semana, quando a emissão começou a arrancar às 22 e das 22 à 1 da manhã. Em Boomerang, hoje, Elliot Smith, álbum de 2004, From a Basement on the Hill, Coast to Coast, Let's Get Lost, Pretty, Ugly Before, Don't Go Down, e depois A Fond Farewell. Me, baby, stay. and white. You took apart a picture that wasn't right. Pitch burning on a shining sheet. The only maker that you wanna meet. A dying man in a living room whose shadow paces the floor. We'll take you out in the open door. This is not my life. Just a fond farewell to a friend. It's not what I'm like. It's just a fond farewell to a friend. I couldn't get things right. A fond farewell to a friend. He said, really, I just wanna dance. Good and evil match, perfect, it's a great. Slow down my heart of brain. Things full of disappearing ink. Vomiting in the kitchen sink. Disconnecting from the missing ring. This is not my life. It's just a fond farewell to a friend. It's not what I'm like. It's just a fond farewell to a friend. With the enemy, the cold comfort of the in-between, a little less than a human being, a little less than a happy high, a little less than a suicide. The only things that you really try. This is not my life. It's just a fond farewell to a friend. A fond farewell to a friend. You couldn't get things right. A fond farewell to a friend. This is not my life. It's just a fond farewell to a friend. Dedicatória esta noite para o Boomerang de Viriato 25, noite dentro do radar, álbum de 2004, From a Basement on the Hill, assinado Alice Smith, uma edição de Matador. Aliás, disparate, uma edição de Domino, foi esse o erro. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, segunda a sexta, entre as 22 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, o uivo da resistência. Já muito perto do final da tripla hora de hoje, emissão de quinta para sexta-feira na pontinha da antena Radar. Papillon, os Editors. Bem provável que seja este o adeus por hoje. Take care. Até amanhã, mais cedo às 10. Papillon. Too fast, feel love before it's gone. It kicks like a sleep twitch. My papillon, feel love when it's gone. Like a sleep twitch. I've seen the life you wish to leave. Poetic kicks like a sleep twitch. You will choke, choke on the air you try to breathe. Like a sleep twitch. Comércio Livre. Livre. Começa! Produtos frescos todos os dias. Pode vir fresh do jogo! A Radar invade os armazéns das 5 mercearias musicais de referência em Lisboa. Flores, Louis Louis, Coleção, Matéria-Prima, Carbono. Comércio Livre. Vive la liberté! Vive les compacts disques! Music, please! Porque há coisas que não têm preço. Não se faz fiada a ninguém, nem se fazem descontos, por mais familiar que seja o rosto do cliente, apesar do nome deste programa ser Comércio Livre. O ano passado em Famalicão, John Vanderslice regressa a Portugal. Para ver e ouvir as histórias do 8º álbum, Romanian Names. Cross the Palisade at the Holiday Inn. John Vanderslice, 23 de outubro no Santiago Alquimista. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Passado.